0 Mille Maceió, qual nível? Ah, 35. 35, número 2, para cópia. Escuta. Que Juliette Papá prossiga. 490 João Pessoa. 490 João Pessoa, terceiro para cópia. Informação Bravo. São Vicente está Bravo, saída prevista? Saída Pouca. Pouca. Juliette poderia confirmar? Luda Tower, muito boa noite, Portugal 158. Good evening, clear line up in the way, runway 10. Clear line up in the way, runway 10, Portugal 158. O 4062 solou aos 5.6, mantém minha escuta via Alfa Reporte. É Alfa Quilo para 3, o 67, o azul 4062. Gente, via Alfa Quilo 4062. Pá, prossiga. Boa noite, pedindo a cristalização do reboque, portão 4, pátio 3. Autorizado iniciar, reporte na entrada do Pátio 3. Ok, agradecido. Portugal 158, clear takeoff runway 10, wind is 190 degrees, 12 knots, altitude 10, 14. Clear for takeoff runway 10, Portugal 158. Boa noite, voo 714. Seguinte da informação Bravo. Autorização de tráfego para Aracaju, nível de voo 230. 714, Aracaju 23, é o quarto para cópia. Guarda na sua escuta, obrigado. taxi Pacha. Gaines, Bird in Jackson. Pacha 158, contacting Pacha. Taxi, Salvador, departure on frequency 119.8. 119, Pacha 158, boa noite. Boa viagem. Pacha 158, boa noite. Pacha 158, control, boa noite, radar contact. Que aguarda no gráfico. Agora eu estou em coordenação com o Recife, só um minuto. Um minuto. 3. And Salvador, Echo Juliet Mike 30, flight level 100, we have information Bravo. Echo Juliet Mike 30, control, both arrival, clientele level 040, runway 10, altimeter 1014. 1014, clear runway 10, clear to 4000. Flight level 040. Flight level 040. Aero controle 198, transponder 5122, gol no 805. 805, correto, reporte pronto. Porta, quando pronto, 805. 606, cópia. Segue. Maceió autorizado, 350, aerovia Peruísque 58, decola no zero, esquerda, saída Pucaracaju, controle 198, transponde 5124. Autorizado na Peruísque 58, decola 10, comitê, esquerda, sua saída Pucaracaju, 198, 5126, transponde 1606, pronto para puxar em questionamento. 606, transponde 5124. 5124. Portão 8, puxa autorizada, reporte táxi. Puxa autorizada, chamada táxi 1. 606. Pegou no 805, pronto para o puxa acionamento. Posição 6. Posição 612, autorizada, reporte táxi. Autorizado, chama para táxi. Pegou no 805. No 896, pronto para cópia? Prossiga 96. João Pessoa, nível 410, aerovia Peruísque 58. Decola no zero, curva esquerda, saída Pucaracaju. Controle 198, transponde 5125. Entrou no zero, Aracaju, Peruísque 58, decola no zero, curva esquerda, Pucaracaju. 198, aciona 5125, gol no 896. Está no gate 03, puxa acionamento. Ação Não, 3, puxa autorizado, reporte táxi. Chama o táxi 96. 714 tá na escuta? Na sua escuta, aguardando pra 4. 714, o centro informou que Aracaju tá abaixo dos mínimos instrumentos. Positivo. Ciente, aguarde. Senhor, tem ciência disso? 685, é ponto de escala 158. Boa noite, obrigado. Boa noite. Agora 805, pronto para o táxi, com 3 horas e 10. Alterna Maceió, POB 44. Ciente, táxi Juliette Alfa, repassando a senhora, pronto. Juliette Alfa, chama quando pronto. Agora 805. O táxi é o 9606 da Gol, 76 POB 36, alterna Natal. 76 a bordo? Afirmo. Cliente, vai taxiar Juliette Alfa, ponto espera, reporte pronto, 1014 no ajuste. Juliette Alfa, reporte na ponta, ponto espera, 14. Oi, o gol no 714, vamos estar pronto para 4, no 4, o Recife não me autorizou o seu plano. O senhor vai decolar para centro das condições de Aracaju? São centro das condições. O Bono 7 no 4 informou que o Recife já autorizou o plano? Não, ele não me autorizou, só informou que Aracaju estava fechado. Você pode saber se é nevoeira, chuva, o que quer, porque pode fechar por vários motivos. Vou tentar aqui contato com Aracaju. Se for chuva, pode ser que daqui a um tempo da gente acionar, e aí essa chuva tenha passado melhorado as condições, né? Pode ser. Vou questionar a Caju qual é as condições e ele informa. Só um minuto. Pro Bizek, agradeço. Chegou na 805. A pronta do ponto espera. 805, ingresso, decolagem autorizado, 1014 no ajuste, 190 graus, 10 nós. Autorizado, alinhar e decolar, gol no 805. Ah, finalizando o reboque, muito agradecido, bom serviço. Filete para paciente. táxi Bono 896. Temos 67 a bordo, 3:32, Fortaleza. Vai pro B do 896? 67. Ciente, via Índia 1014, reportando para pronto. Índia 1014, Bono 896. É o número 2, correto? Tá pronto. Tá, ponto pesado no 0, pronto. 0606. 06 ali mantendo 0. Ali mantém. Sim, controle 19-8, decolou aos 11, Bobiante. Obrigado, boa noite. Ele levou 805, decolou na escola. Boa noite, 05, controle, contato radar, suba restrito ao nível 330. 330 restrito, 805. Juliette Mike 30, insert altimeter 1014, clear to 2,000 feet, over. Altimeter 1014, clear to 2,000 feet, Echo Juliet Mike 30. Sete no quatro, na escuta? Pois dois, na sua escuta, no 7-4. Entrei em contato com o Aracaju, ele informou que está com chuva forte, TCU na vertical. Ah, tá com 1.200 de visibilidade e 1.000 de teto. Positivo, ciente das condições então. Guardando na sua escuta, no 7-4. Ciente, eu vou questionar o centro, ele vai autorizar a sua decolagem, que ele já tá com o tráfego em órbita. Positivo, eu agradeço, no 7-4. Alinhado e pronto, 606. Já decolagem, 170 graus, 12 nós. Enfiando, 06. Mantém 96. Bem negativo, mantém o ponto de espera, tá no mesmo perfil de saída do tráfego da companhia, eu tô com o tráfego ingressando em LS. Ok, mantendo 96. Decolado 1-4, chame controle 1-9 decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado, até amanhã. Controle Salvador, bom dia, 606, decolou, cruza 1500. Colo 606, controle, meu cordial, contato radar. Obrigado, 6. Boa noite, 05, chame Recife, 1-2-6-8-5. 2-6-8-5, 8-7. Has Echo Juliet Mike clear for the approach? Yes, Yes, sir. You're clear for approach. Passing Duna Natural. Check land the gear and NAC tower frequency 1186. Okay, check air tower 18-6. Echo Juliet Mike 30. Good night. Night. And tower, Echo Juliet Mike, inside Duna, ILS 10. Echo Juliet Mike, report Zimbra. Report Zimbra, Echo Juliet Mike. Echo Juliet Mike, Zimba inbound. Echo Juliet Mike, clear to land, runway 10 and 190 degrees with 11 knots, altimeter setting 1014. 1014, clear to land, and what's the winds again? 180 degrees with 10 knots now. 180-10, Echo Juliet Mike, clear to land. Voo 1606, chame Recife, frequência 2685. 2685, obrigado, bom dia. Já tenho sua autorização, aguarde um minuto para a cópia. A única pergunta que eu tenho que fazer para o senhor é o seguinte: às 3h30 vai fechar o campo? Negativo, não teremos obras essa noite. Muito obrigado, então. Essa era a minha preocupação. 896, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, 96. Juliet Mike, on the ground at 19, vacate to the right, taxi via Alpha Kilo, apron number 3. Okay, vacate to the right, Alpha Kilo, apron number 3, Echo Juliet Mike, 30. 9,6, decolagem autorizada, 1,80 graus no 2 nós, ajuste no 0 no 4. Livre decolagem 1014, boa noite, 96. Afirma, pode decolagem, o controle 19,8, boa viagem. 19,8, boa noite. 7 no 4, pronto para copiar? Afirmativo. Autorizado, Aracaju, nível 230, pela Golf 677, decolando 0, curva esquerda, saída Ucajamo, após direto, controle 19,8, transponder 5,127. Não consigo copiar o código transponder, podem pedir por gentileza? 5,127. Positivo, Gona, 7,94, autorizado, Aracaju, nível de voo 230. E a Golf 677, decolagem dona 0, ainda pouca transição Jamo. E o controle 19,8, transponder 5,127. 7 no 4, correto, reporte para iniciar o push. Reportaremos. Ou na 7 no 4, obrigado. Sou em Salvador, é possível verificar quais são as condições atuais? Contato aí com a torre Aracaju, com o controle Aracaju. Cliente, vou tentar contato com ele novamente, só um minuto. Muito obrigado. Aracaju, cruza 2000. Cliente, acione o código 5125. 5125, ok. Gol 1896, contato radar, passa 2000. Gente, subindo pro 490. Suba restrito ao nível 350. Restrito 350, 896.